240, solicito a minha final 2120. Paciente, solicita 210, submantenha 170 e aguarde. É, aguardando. Azul 2796, suba para o nível 210 como solicitado e acione 55 no 4 transponder. 210 e 55 no 4 no transponder, 2796. Azul 2796 com o código 5594 subindo para o nível 210, chame Recife 12685, campo. Certo, Recife 12685, bom dia. Oscar Mike Yankee, frequência dele. Luciano 631 no seu controle. Vamos encurtar essa trajetória? Vamos voar para o Serra Vitor 367 em descida para 8000 com ajuste 1097.8. Vou deixar a velocidade a seu critério. Salvador, 142, atrás. Azul 4299, bom dia. Autorizado a alinhar e decolar, pistão 0, vento 1, 40 graus, 0 circular. Autorizado a alinhar e decolar, 4299. Azul 4299, decolado 50, chame controle Salvador, 120, décima 8. 208, Azul 4, Azul 4299. Controle Salvador Azul 4299, decolou na Dael. Azul 4299 é o controle, está em contato com o radar. Iria interferir muito na sua navegação se após 2 mil pés Vossa Senhoria iniciasse uma curva e voasse direto Mótima? Negativo, é. Aceitamos com todo prazer pós 2 mil Mótima 4299. Positivo, autorizado. Autorizado 2000 Mótima 4299. Oceano 6311, 40 milhas, desça para 5 mil. Romano 6311, desça para 4000, está autorizado o RNAV. 4000, autorizado o RNAV, entrando na 6311. Azul 4299, chame de Recife. A frequência é 1251. 251, 4299. O 2171 é o controle, ajuste 10107, desça para 8000 e voe para Serra Vita 367 para o RNA. Eu não entendi. 372, eu não posso lhe autorizar não, capitão, mas eu posso lhe autorizar a aproximação visual, confirme. Afirmativo. Caso deseje, aproximação visual a 1.500 pés em voo direto para a final da pista 1-0, prossiga. Afirmativo, voo visual direto para a final da pista 1-0, chanel 63, 1-1, muito obrigado, descendo para 1.500. Sun 3179, clear as to line up and take off runway 10 wind 150 degrees 04 knots. Line up and take off runway 10 3179. O 2171 desça para 5000. 5000, 2171. Oceano 63, 1-1, já tem contato visual com o capiteiro 1-0. Maravilhoso contato visual com o aeroporto, Oceano 63, 1-1. Positivo. Reduza para aproximação, cheque pré-pouso, chame torre 11895. 1895, obrigado pelo espetáculo de aproximação e de oração. Vou chamar que seja todo dia. Obrigado. Um grande abraço, Oceano 6311. Torres, Salvador, muito boa tarde. Bom dia, Xané 63, 1-1, baixar travado. O Xané 63, 1-1, tráfico avistado, ajuste 1-0-7. Ouso autorizado, pista no zero, vento 1-4-0 graus, 0-6 dúzia, nós. Que coisa, 63, 1-1. São 3179, decolada ao 03, chame controle, Salvador, 120, décima 8. 308, obrigado, bom dia. Yeah. Roger, good morning, TAM 3179, with you out of 1600, dial this marcher. Send the 3179 to control, I'd rate a Cantec, maintain the SAD and the collateral restriction. Over. Maintaining SID with no restrictions to 320-10-3179. Roll 2171, 30 milhas, desça para 4000, está autorizada a aproximação, Renato. 4000 autorizada, Renato, no 2171. Xané 6311, o solo foi ao 04, direita, solo Salvador, 121, décima 1. Eu vou ver o Hotel Delta. 1-2-0-7-1, está passando 9000 em descida para 4000 com um ajuste 1-0-1-7, aproximação RNAV autorizada, gol 2-1-7-1. Autorizado, RNAV, gol 2-1-7-1. Russian Air 6312, bom dia, autorizado alinhar e decolar, está 1-0, vento 1-5-0 graus, 0-5-9. Autorizado a alinhar e decolar, pistão no zero, Xané Funcionário 6312, decolado ao 07, chame controle, Salvador, 120, décima 8. Controle Salvador 1208, Xanair 6312, obrigado, bom dia. Bom dia. Controle Salvador, bom dia, Xanair 6312, decolado na Fuca, passa 1300. Xanair 6312, é o controle, está em contato radar, suba sem restrições. Sabe, sem restrições, após os 2000, poderia voar direto de Jamo? Positivo. Após 2000, voa Jamo, 6312. Gente, chame final para pouso. Oceano 6312. Prossiga. Vamos fazer uma curvinha de alguns graus à esquerda e voar direto a Aracaju. Uma capa, direto a Aracaju, grato. Pouso 2171. Escuta, 2171. Pouso helicóptero a 500 pés, próximo ao Serra Vista 366, o ponto, e não irá interferir com a sua aproximação. Apenas para a sua informação, câmbio. Ok, sente a informação, cuidado. Vou 2171 iniciando agora. Entendi. Then 3179 in contact the center frequency 125.1. Over. Bye. Sando 366, dissolve. Go 2171. Gente, gol 2171, cheque o trem, chame a torre, 11895, câmbio. 2195, bom dia. Boa. TAN 3304, mantém o ponto de espera. Mantém o ponto de espera 3304. Oi, eu vou 2171, estabilizado na RNAV da 1-0, bom dia. Vou 2171, bom dia, ajuste 1-0 no 7. Autorizado, pouso, pistão 0, vento 1, 00 graus, 04 nós. Autorizado, pouso 90, igual 2171. Bom dia, voo 2196, Ponte Espera, 2. Voo 2196, bom dia. Eu tenho Ponte Espera. Claro, né? Ações, prossiga. Número 3, 1, 2, chame Recife 12685. Recife 12685, chanero 6312, muito obrigado senhor, até a volta. É. É, e mantém 1-0. Senhor 3304, alinha e mantém 1-0, 3304. Ono 2171, solo 115, direita, São Salvador, ono 21, décima 1. 21, Oliveira, solo 2171. Passou a Bahia de Camamu, ajuste 1097.9, desça para 5.000 e voo direto para o Sierra Vitor 366 para o RNAS. Câmbio. Muito obrigado, 5.000, Bahia de Camamu, 5.000, 366, RNAS da 7.0. Gol 2196, autorizado a alinhar e manter o estilo zero. Ali mantém 1-0, gol 2196. Sou 3304, da Colada 17, chame controle Salvador, 120, décima 8. Controle Salvador, obrigado, bom dia, bom trabalho. Igualmente. visual com o Serra Índia Quindia para pouso, Hotel Victor Hotel Delta. Tá bom, meu Victor Hotel Delta, bom pouso, foi um prazer e até uma próxima oportunidade. Até logo mais, nosso cordial e pega dourada, Victor Hotel Delta. Olha, bom dia, São 3296. 3896, este é o controle, meu cordial. Ajuste 10018 agora. 10018, desça para 6000. Foi direto para Serra Vitor 366. 6000, positivo. 1184, ajuste o altímetro agora, 10018. 1018, 1184. Rapaz, eu acho que é Mike Yankee, ajuste 1018. 1018, acho que é Mike Yankee. Controle, bom dia, Tan 3304, passando 4000. Tan 3304, está em contato, radar, voe e alerta e suba sem restrições. Aprove alerta sem restrições, 3304. Descido, acho que é mais certo. Positivo, desça para 500 pés, campeão. Para 500 pés, acho que é mais certo. Obrigado. Olha, 2196, bom dia, passando pelo 10 Israel. 2196, o controle, meu cordial, contato radar estabelecido, após 2000, voar direto Leda, após Leda Seguro, prossiga. 2000, Leda, Leda Seguro, 2196. Voa sobre água, desça sem restrições para 2000. Muito obrigado, passando Boiteba, São Paulo, 2000, 366, voando. Positivo. O 3896 está passando por Ipeba, vai iniciar o voo sobre água, desça sem restrições para 2.500 pés, está seguindo a aeronave da Gol, inicie redução de velocidade agora para 250 nós. O 3896. Papa Romeu, acho que é o Mike Yankee, chame Torre, 11895 e solicite instruções para pouso. Ok, 295 graus, acho que é o Mike Yankee. Bom, 11184, está autorizada a aproximação, Renato. 1018, autorizado o cruzamento da final da 10, reporte base pela direita da pista 17. Ok, Porque é autorizado o cruzamento da 190, vai chamar a base pela direita da 197. Acho que é mais direito. São 3859, autorizado, a linha de decolar, pistão 0, vento variável 039. A linha decola 10 da 3859. Chame Recife, frequência 128. Ok, minha frequência, senhor? 1288. Muito obrigado, uma boa tarde, um bom dia, bom trabalho. Yeah. Voo 2196, chame Recife, frequência 1251. 1251, Recife, obrigado, bom dia. Da 3859, da colada 1225, chame controle Salvador, 120, décima 8. 08, boa. Salvador, da 3859, decolado. Da 3859, decolado, este é o controle Salvador, contato radar, suba sem restrições, após 2000, voa direto Elefa. 2000, voa Elefa, sem restrições ao 360, muito obrigado, 3859. São 3896, descida para 2500 pés, como número 2 para pouso, aeronave da Goa, frente 12 milhas, está autorizada a aproximação da aeronave, o TAN 389. Positivo, 3896. Ryanair 6250, acione identificação, desça nível de voo 050, na prova de TAP, após de TAP, Serra Vitor 366. Fica mais que Anki, o solo foi aos 28. Direita no corte, frequência livre. Livrando no corte, frequência livre, acho mais que Anki. 366, desolve o aeroporto, gol 1184. 1184, complexo M-Torre 1-8, decimal 95. Obrigado, tenha um bom dia. Bom carnaval também. Oi, Salvador, muito bom dia. Gol 1184. Gol 1184. Ajuste no 08. Pouso autorizado, pista no 0. Vento 1-0-0 graus, 060. Pouso, gol 1184. Andres 859, chame centro Recife, 128, decimal 8, caso negativo, 126, decimal 0. 122260, boa. Andres 896, complexo, chame centro Recife, 128, decimal 95. Bom dia, 3896, ajuste no 018, continue a aproximação, aguarde pista livre. Gol 1184, solo foi aos 32, direita, solo Salvador, 121, décima 1. 159, já da sua identificação. 590, contato radar passando Coral, vai na proa de IPAP e a parte ideal de descida. Uno, dois, um, décima uno. Vou escapar, apagou. Essa é a frequência 120, décima 8. Chama 121, décima 1. Sol 38, 196, o solo foi aos 35, direita, solo Salvador, 121, décima 1. Alfa 2590, desse nível de voo 060. Vai com Juliette Eco. Bom dia. Acionamento a critério, reposto pronto para o táxi. Na 6250, desça 2500, pés ajustado no 08, autorizado a aeronave pista 10, repasso para a senhora Vitor 366. Tom, meu November Oscar Whiskey, bom dia. Funcionamento a critério, reporte pronto, táxi. Chamando 6250 completo final do procedimento terrenal, chamo Sur em 198 decimal 95. Azul 2590 desça 2500 pés, ajustado no 018, está autorizado o procedimento RNAV, estou no 0. Reporte passando Serra Vitor 366, visual 4. Autorizado 2500 pés, no 018, autorizado o procedimento, reporta o 368. Oscar Papa Golf, funcionamento a critério, reporte pronto para o táxi, confirma a alternativa. Para o controle. Oi, senhorita, desculpa, ainda não passei a 07 a bordo ou 062? Oscar Papa Golf, reporte pronto para o táxi. Oceané 6250, bom dia. Ajuste no 018. Pouso autorizado, pista no 0, vento 100 graus, 049. Levante no 7 com 4, livre pouso, Mike Romeu, tá autorizado até a Papá, reporte ponto espera. Charlie Mike Romeu, confirme o alternado? Guilherme. Tá pisando a produção Vitor 366. Gente, 366, 2590.